602, decolar 258, controle 199, decimal 35, bom voo. 119.35, obrigado, bom dia. Controle Altan 3602, perfil da saída da EL, passando 2000 pés. Altan 3602, com a radar na decolagem, sul para o nível de voo 300, saída da EL. Subindo para o 300 na da EL, Altan 3602. Controle Salvador, muito bom dia, voo 9034. Gol 9034, autoridade de chegada Mário, desce para o nível de voo 060. Mar 060, 9034. Lima Cluzulu, Salvador Towers. Dois guarda presente direto da EL. E taxi Papate Crossing, runway 1735, Lima Cluzulu. Condor 25, vento 1190 graus, 1-1 nós, livre decolagem, pista 1-0. Iniciando Condor 25. Kilo Zulu, clear to crossing runway 1735, taxi via taxiway Quebec and Mike and Lima. On Lima, contact Salvador ground 121.9. Azul 4207, complete final ILS, chame torre em 118.6. 1864 com a torre, completo azul 4207. Condor 25, decolar 201, controle 119, decimal 35, bom voo. 1935, boa tarde. Controle Salvador, Condor 25, da EL Lida. Condor 25, contato radar decolagem, suba nível 360, saída da EL. 360 na da EL. Tampa 3, a porta no término do Gol 738. Gol no 738, completo final ENES, chame torre, 1-8, decimal 6. 18-6, 738. April 1, 2 April 3, reporting. Yeah, Continua aproximação, número 2 para pouso em Salvador. O ajuste no 0 no 3, aguardando autorização. Gol no 738. Aguardando, 738. Ready for Tranquilo Zulu 1, flight level 0900 para Afonso, Whiskey 1, have take off, left turn, Puka, correction. Voltar, departure. Departure control 109, small 35, clock 5041. Fire level 0900 to Paulo Afonso, have take off, runway 10, left turn to. Boa tarde, departure 5041 and 119.35, Salvador departure control, Papa Tango Lima, Kilo Zulu. Afirmative, report jet to start up again. Zero, thank you very much. Afirmo 090 Acaju, autorizada, colapso no 0 com a esquerda, sai da Conde, controle 119 decimal 35, aciona 0136. 54 milhas, sudoeste de Salvador, chame Leos em 120 decimal 1. 7 Leos 1201, bom dia, até a volta. 04, libere próximo à direita via Fox, chama Saulo 121, decimal 9. 219 na Fox, 4207. Obrigado. 260 Recife 390 via Peruísco 58, da cola pista 10 com a esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 119 decimal 35, aciona 5060, cogino 5056, acionando gol no 260. Autorizado conforme, Recife 390, rota do plano, pega colada 10, curva esquerda, Pucaracaju, 1935 ao controle, 5056, gol, 1260. Correto, rota push, gol, 260. 260. Fala Azul 4207, livrou Foxtrot. Azul 4207, táxi Alfa, Juliette, portão 01. Alfa, Juliette, por 01, Azul 4207. 3602, bom dia. Corredor Axé com curva à direita após a decolagem da pista no 7. Controle 119 decimal 35, aciona 0160. Após o fechamento, confirma o POB. Acionamento 2, 1862 e bom voo, Vitrino Juliette. O Vitor Índio Juliette aguarde para o acionamento no pátio 4. Mike é com o Vitor na escuta? Afirmativo. Por gentileza, o estimado para o término do de cheque? Mais 80 minutos, senhores, mas se não puder ficar na cabeceira, a gente pode fazer um tipo de trabalho. Não, afirmativo, eu tenho apenas já uma aeronave para acionamento no PAT 4 e uma posterior decolagem da 17. Então, caso positivo, o senhor ingressaria na táxi aguardando a decolagem da mesma e após prossegue para o cheque? Ciente. Bono 738, solo 07, liberando via eco, chama solo no 21, decimal 9. Liberando via eco, solo 219, gol 1706. O Vitor Índio Juliette, livre acionamento, PAT 4, reporta táxi. 18, táxi Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette para 5, 270. Gol no 270, desça para 3 mil pés, o QNH 10 no 3. 3 mil no 0 no 3, gol no 270. Corrigão, quando 25 chame centro Recife, frequência 125 decimal 1, alternando 133 decimal 25. 361-3325, boa tarde. Uno 270, vetoração para sequenciamento, curva à direita na proa 215. Vetor 215, qual o limite? Seu limite é a magnética 08130 de Simbra. 30 de Simbra, 1270. No 270, reduz para velocidade de aproximação. Já está. Reação navegação na proa de Duna. Quando Duna vai atingir 3.000, com 270. Estabilizado o gol 9034. Gol 9034, complete na ILS, chame torre em 1.9 decimal meio. 186 no 9034. Gol 1270, dispara 2.000 pés, autorizado na ILS, é estabilizado. Está 2.000, vai reportar no X-ray, com 270. Gol 9034 na escuta da torre. Afirmativo, 9034, baixar a checada. Tente, pouso autorizado, pistão no 0, vento 1 no 0 graus, 1 no 2 nós, gol 9034. Pouso 9034. Estacionado, pronto para o táxi, Vitor Índia Juliette. Afirmativo, Vitor Índia Juliette. Está autorizado o táxi até o ponto de espera da Oscar, reporta para ingresso. O Mike é com o Vitor na escuta? Afirmativo, apenas aguardando a decolagem da aeronave e após ingresso na 17, ok? Solo azul 4207. Confirmando azul 4207, solo. Oi, o nosso finger aqui na posição 1, tá sem operador de finger aí, será que contato com o pessoal da Infraero aí pode ser feito com vocês? Afirmo, será feito. 2, 0, 3. Muito obrigado. Estabilizou no X-Ray, 1270. 1270, completo sinal ILS, chame torre em 1 no 8 decimal 6. 8-6, obrigado, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, gol no 270, passando externo. 270, bom dia, continua a aproximação, aguardando o pistão no zero livre. 270. Solo 1-5, libere próxima direita via Fox, chama Solo 1-2-1, decimal 9. Libere a próxima Fox, 2-1-9, chamará após 1-9-0-3-4. Uno 270, pouso autorizado, pistão no zero, vento 1-1-0 graus, 1-4 nós. Livre pouso, 1-0, gol 270. Confirmando, gol 9034, taxi via Alfa, reportante da Juliette. Sim, aqui chamou o solo. 3895, solicita nível 340 para Guarulhos. 3895-340 Guarulhos, está autorizado. Decola pista no zero, curva direita, saída da El Leda, após boa Eudes. Controle 1-9-35, aciona 5065, firmando a rota UPZULU 44. Autorizado, Guarulhos, nível 340, UPZULU 44. Decola da El Leda, Eudes. Controle 1-9-35, transponde 5065, pista no zero com curva direita. Correta com o push, é 3895. Informará, 3295. Fala Salvador, voo 9034, livrou. Voo 9034, taxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa Juliette até o 07, 9034. Ciente, vento 1-1-0 graus, 1-2 nós. Uno 270, solo 1-7, libere próxima direita via Fox, chama solo 1-2-1-9. 2-1-9, Fox, 2-7-9. Mike Eco Vito, autorizado ingresso 1-7, ok? A inspeção na escuta da torre. Azul 4060, frente da Lima, transfere, está cruzando 222 para 1-5-0. Azul 4060, autorizado de chegada a Mari, destino nível de voo 050. 050 para 4060. Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette 04. Prende a Juliette. 7, decolados 18, controle em 119.35, bom voo. 1935, regresso, bom trabalho, Juliette. Salvador, Papatango, Vitorinha Juliette, decolona, se escuta. Salvatango, Vitorinha Juliette, mantém as condições visuais, ingresso no corredor Axé, reporte no farol da barra. Voltará, farol da barra, Vitorinha Juliette. Não, negativo. Afirmativo, já tá pronto, Mike Acovito? Afirmativo. Sente o vento 100 graus, 13 nós. Autorizado, Mike Acovito, decolagem da 17. Mike é com Victor, decolar 221, autorizado circuito padrão, pistão no 7, reporta girando base para final. O Mike é com Victor, não atraco a reportar, ok? Gente, o Mike é com Victor curvando à esquerda para circuito padrão, reportará de base para final. Cruzamento, Mike Acovito. Cruzamento, Mike Acovito, reporte tirando base para final no 7. Reportará o Vitor. Azul 4060, após o status de para 2 mil pés, o QNH é 1013, autorizado sinal elétrico, reporte estabilizado. Após o status, desce para 2 mil, com 1013 autorizado, vai reportar estabilizado, 4060. Ô, Mike, é convite de base para final. Afirmativo, Mike Eco Vitor, livre, toque, pistão no 7, vento 120 graus, 12 nós. Mike Eco Vitor, reporta para a remetida. Vento reportará repetido. Passou para a América da Barra, o Vitorino de Juliette. Papa Tango, Vitorino de Juliette, livre para a coordenação. Dois mesa. Autorizado, Mike Eco Vitor arremetido, vento 110 graus, 12 nós. Tango, está no pátio 3, da Força. Alto Tango, tem autorizado esse sinal. Reporta. Meia autorizado, curva esquerda, circuito padrão, pista 1-7. Reporta girando base final 1-7. Não atraso com a reportagem, ok? Ok, ciente, vai que é cobrindo, curva na esquerda, circuito padrão, reportará de base para final. Para o táxi, Gol 1260, 119 a bordo, Salvador, 2 com 3 e 10. Usando o táxi, Indial, ponte para a torre, 262, que liga 1013, Gol 1260. Ponte para 186 e 13, Gol 1260, bom dia.